O corpo encontrado boiando no rio Itajaí Açu, em Gaspar, no final da tarde de segunda-feira, dia 17 de fevereiro, é de Davi Carlos Pereira, de 38 anos. A família fez o reconhecimento no Instituto Médico Legal de Blumenau. O corpo não possuía marcas de violência e as causas da morte serão investigadas. O caso é investigado pela Polícia Civil de Gaspar. Davi saiu de casa no sábado para ir à casa de amigos e não voltou. A família ainda não tinha registrado desaparecimento, conforme informações do delegado Bruno Fernando. O corpo encontrado ontem no rio é de Davi Carlos Pereira. O corpo foi identificado pela irmã, que foi até o ML, reconheceu por meio de fotografias e por tatuagens que ele tinha. O Davi estava desaparecido desde sábado à noite, quando saiu de casa em direção à casa de amigos. A família não havia feito o registro do seu desaparecimento. E agora nós instauramos inquérito para apurar quais foram as causas da morte. Estamos aguardando o laudo cadavérico e vamos ouvir os familiares e esses amigos que ele se encontrava para determinar qual foi a causa da morte, se foi uma morte acidental ou uma morte criminosa. Palavras do delegado Bruno Fernando falando sobre o corpo encontrado boiando no rio Itajaí Açu, em Gaspar, no final da tarde de segunda-feira, dia 17 de fevereiro. Do Departamento de Jornalismo, Gil Dias para a Rádio Sentinela.